O Núcleo de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresenta o programa Carta no Ar. Esta é uma parceria com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Web Maluco Beleza. Ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza, este é o programa Carta no Ar. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui para mais um bate-papo sobre saúde pública e para falar das novidades do nosso SUS Campinas. Hoje a nossa convidada é a Cleusa Aparecida da Silva. Ela é integrante do Comitê Técnico de Saúde da População Negra. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Integral de Saúde da População e sobre o Seminário da Saúde da População Negra. Olá, Cleusa. Seja bem-vinda em nosso programa. Obrigada. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e, logicamente, com o público ouvinte sobre a questão do SUS, né? Como é que a gente busca, de fato, a integralidade. Ótimo. E conta pra gente, Cleusa, o que é o comitê que você faz parte, as atividades do comitê, quem compõe esse comitê, como é que é, Cleusa? Perfeito. Esse Comitê Técnico de Saúde da População Negra, na verdade, ele faz parte de uma portaria que é 992 do Ministério da Saúde. Uhum. Essa portaria foi publicada no dia 14 de maio de 2009. E dentro dessa portaria que estabelece, né, as diretrizes da política de atenção integral à saúde da população negra, consta a constituição de um comitê técnico, que ele é paritário normalmente. Tem representante do SUS, né, gestores públicos de modo geral, tem a representação também de usuários e a representação da sociedade civil. Então, ele é um comitê que tem um pouco o papel de acompanhar a efetivação dessa política pública, né? Então, ele avalia, ele faz o monitoramento, ele também dá sugestão, ele é uma parte integrante da Secretaria Municipal de Saúde, e isso não está sendo só na cidade de Campinas. O comitê já tem o Comitê Nacional, que é ligado ao Ministério da Saúde, e os estados estão constituindo. O estado de São Paulo já tem também desde 2009, e nós estamos criando o nosso agora em 2011 aqui em Campinas. Um pouquinho atrasado, mas a gente tem condições de recuperar esse tempo aí que a gente não debateu com os gestores, com os trabalhadores em saúde, com os usuários, prestadores de serviço. Então, dá um tempo tranquilo para a gente recuperar esses 2 anos. Perfeito. E hoje, quantas pessoas fazem parte do comitê? Hoje o comitê conta com 32 pessoas, isso é entre usuários, né, trabalhadores, gestores, entidades da sociedade civil, conta com 32, mas as reuniões também são abertas, as reuniões acontecem toda a última quinta-feira do mês, às 16 horas, no 17º andar, na sala do Conselho Municipal de Saúde. Então, a reunião aberta, as pessoas podem participar, a Associação de Cultura Cigana está participando conosco também, então não é um comitê fechado. Logicamente, do ponto de vista de portaria, ele tem sua constituição, mas as reuniões são abertas, as pessoas podem irem, podem opinar, enfim, é um espaço de fato de pensar a saúde pública e de conhecer as inovações que tem do ponto de vista de conhecimento mesmo das doenças, né, de maior incidência sobre uma determinada população, que pode ser população negra, população índia, né, uma população oriental, enfim. Cada um de nós tem essas particularidades genéticas, então hoje, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, a gente consegue, né, diagnosticar quais as patologias de maior incidência e ter uma ação, né, não só do ponto de vista de prevenção, mas também de tratamento e muitas vezes, se possível, a cura. Que legal, Cleusa. É legal você estar trazendo, né, que as pessoas podem está participando. Eu gostaria que você repetisse então os dias e o horário que a pessoa pode estar participando do comitê. O Comitê Técnico Saúde da População Negra da Cidade Metropolitana de Campinas se reúne toda última quinta-feira do mês. Na última quarta, a reunião do Conselho Municipal de Saúde às 18, no dia seguinte nós temos a nossa, só que a nossa é 16 horas, e o horário de 16 horas é porque depois das 17 não pode subir no passo, né, na Prefeitura Municipal de Campinas. Por isso nós optamos pelo horário das 16, e a maioria das pessoas também que compõem o comitê tem como se deslocar, tem o pessoal da Unicamp e tudo, mas tem como se deslocar e chegar em tempo. Então, às 16 horas, última quinta do mês, 17º andar, desceu do elevador, já tem a primeira porta, já é a porta do Conselho Municipal de Saúde. É ali que a gente se reúne. Ótimo. E quem coordena é a doutora Lívia, né? Tá entre doutora Lívia e doutora Joana, porque a doutora Lívia, que é da Secretaria Municipal de Saúde, que é da saúde do adulto, tá esperando um bebezinho e tem hora que não tá muito bem. tem que se cuidar. É. Agora, e quem quiser saber mais informações sobre o comitê, tem algum e-mail ou telefone? Tem algum contato, Cleusa? Então, nesse momento agora, nós estamos justamente organizando essa questão, que, por exemplo, a sala do Conselho Municipal de Saúde é para ser um espaço também onde possa estar divulgando tanto esse número do Conselho, como um número que terá dentro da própria Secretaria Municipal de Saúde. Nós não acabamos até quinta-feira, o dia do seminário, a gente vai estar com isso mais organizado. A princípio, nós só temos o 21-16-05-16, que fala comigo mesma, tem o 21-16-05-15, que fala com a Dora, e os demais telefones eu vou poder oferecer depois do seminário, que a gente não tem o número correto dele ainda dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Tá certo. E Cleusa, conta um pouquinho pra gente, assim, o SUS, ele tem alguns princípios, né? Princípios que são super importantes, que eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes quais são e o que que eles têm a ver com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População. Certo. Então, o SUS, na verdade, eu acho que a gente começa a construir, a elaborar, a formatar o Sistema Único de Saúde ao longo, nós podemos dizer, de 3 décadas, né? Que eu penso que a gente começa dentro da reforma sanitária, com essa discussão, né, do Sistema Único de Saúde, o que seria esse sistema. E dentro dessa discussão, como a gente queria fazer uma coisa abrangente, que de fato incluísse os mais desfavorecidos, né? À medida em que nós não tínhamos ainda uma política pública de saúde voltada para toda a população. Nós tínhamos até então garantido, né, dentro do que hoje nós chamamos de INSS, mas o antigo INPS, né, foram tantas siglas que a gente até se perde um pouco. Ele fazia um atendimento, na verdade, para os trabalhadores e trabalhadoras que tinham carteira registrada, que eram formalizados. Os outros, todos nós outros, que não tinha carteira registrada no momento, era atendido na Santa Casa ou em outros lugares, mas eu lembro que era indigente. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou sou uma asmática, então eu tinha muita crise de asma quando pequena e precisava ir até a Santa Casa, e eu lembro que eles escreviam lá, né, à medida que você se identificava, indigente, né, uma coisa assim totalmente fora de contexto. Então a gente discutia não só a questão da inclusão, né, que o Sistema Único de Saúde ele fosse público, né, que ele fosse universal, isso é para todas e todos, sem exceção, que ele fosse também descentralizado, né, que isso melhora não só a forma de organizar o serviço, de fazer a gestão, mas também das pessoas terem acesso de um modo geral. E pega também, né, os princípios, logicamente, da integralidade. A integralidade é a gente pensar o ser humano como um todo, né, dentro das suas diferentes, a sua diversidade toda, mas que ela seja integral. Um dos outros princípios é o princípio da equidade. A equidade também é que todos sejam tratados de uma maneira igual, né, não tenha diferença do ponto de vista de tratamento. E esses princípios, logicamente, nortearam essa constituição do conceito saúde da população negra, né, que a gente começa lá há 3 décadas atrás, a discutir dentro da reforma sanitária que tinha uma diferença de algumas patologias que a gente verificava que tinha maior incidência na população negra. Porém, a gente não tinha nada cientificamente comprovado. E a gente dizia também que existia um tratamento diferenciado, né, nos poucos espaços públicos existentes com relação às pessoas. Isso é, as pessoas tinham um tratamento diferente em função do seu próprio estereótipo, né, da sua maneira de vestir, sua maneira de falar, da cor da sua pele, do tipo do seu cabelo, né, enfim, da sua condição de saúde física e mental. Mas isso era coisa do movimento, da luta, né, pelo Sistema Único de Saúde. E ao longo da implantação, desses 20 e poucos anos de implantação do SUS, a gente conseguiu, de fato, né, agregar vários especialistas, vários militantes, ativistas, médicos, cientistas, dentro desse eixo, e várias pesquisas foram feitas, né, e de fato confirmou que existem algumas patologias de maior incidência na população negra, tipo a hipertensão arterial, diabetes mielito tipo 2, a maior frequência de miomatose nas mulheres negras, enfim, a anemia falciforme, que tem uma maior incidência também na população negra. Assim como também conseguiu detectar, por exemplo, as mulheres indígenas. Você não conhece, nós não conhecemos ainda na literatura, uma mulher índia que tenha tido câncer de mama ou mesmo câncer de útero. Né? Nós sabemos também que a síndrome de Down, ela tem uma maior incidência na população branca. Isso não significa que os asiáticos, os descendentes de africano, outros povos não tenha síndrome de Down. A criança não nasce, pode nascer também com síndrome de Down, mas a maior incidência dela é na população branca. A mesma coisa são os lábios leporino, que é aquela preguinha que as pessoas têm no lábio superior em cima. Esse é mais comum no pessoal asiático. Lógico, qualquer um de nós podemos ter em função da mistura étnica entre nós. Mas hoje a literatura já pode apontar quais as patologias, quais as doenças de maior incidência em qualquer população. Então, provando essa diferença que existe certas patologias, certas doenças de maior incidência na população negra, a gente começou a pensar, então, uma política pública que pudesse atingir, né, incidir de fato na vida dessas pessoas. A partir daí, né, com pesquisas em mãos, porque você tem que ter pesquisa, porque é a pesquisa que norteia a elaboração da política pública. Sem você ter dados, né, científicos, é difícil você elaborar uma política pública. Então, à medida que a gente conseguiu ter uma série de pesquisas que comprovava todas essas questões, começa também a surgir uma série de literatura, de escritos sobre essa temática. Algumas universidades começam a incluir, né, esse tema nos seus cursos, não é em todas as universidades ainda, infelizmente, estão dando os primeiros passos, mas você já pega algumas universidades que procuram conhecer essas novas patologias, essas novas tecnologias e melhorar, né, não só a questão da prevenção, mas a questão do tratamento, a questão da cura. Então, os princípios, na verdade, que norteiam o Sistema Único de Saúde, que fez com que originasse e concretizasse esse conceito de saúde da população negra. E hoje a gente quer incidir nesses dois repertórios que está dentro dos princípios do SUS, que é o da integralidade e o da equidade, que são duas coisas que nós não conseguimos ainda no Sistema Único de Saúde. Então tem um acordo não só por dentro do Ministério, mas de diversos profissionais, da gente pensar um pouco essa coisa da formação, da capacitação, como é que essas pessoas que estão envolvidas em saúde, que trabalham com saúde, pode melhorar, né, o diagnóstico, o atendimento e reduzir um pouco o sofrimento das pessoas em função da discriminação ou qualquer outra forma desigual de tratamento. Olha, Cleusa, eu estou aprendendo bastante aqui, viu? E foi assim, é bem interessante você trazer o histórico que antigamente, uhum, né, se tratava as pessoas como indigente, quem não tinha a carteira, né? Uhum. E, ou seja, a pessoa não existia. Justo. Né? Não tinha identificação nenhuma. Hoje não, né? Hoje é diferente porque todos têm direito ao atendimento, todos, sim, têm que ter um atendimento igual. Então é isso que você coloca. As pessoas, por mais diferentes que elas sejam, elas têm que ter o atendimento igual. Igual. É isso. Sem dúvida. Né? É, porque independente da cor, do sexo, da raça, né? São pessoas e elas têm direito a um atendimento humanizado. Perfeito. Né? E conta pra gente, assim, com tudo isso, uhum, né, que a gente tem hoje em dia, com todo o progresso que se teve, ainda existem situações que envolvem a discriminação, seja ela racial, seja ela por sexo, enfim, ainda existem discriminações? Infelizmente, né? Acho que nós estamos no terceiro milênio, mas a coisa da discriminação, ela é muito latente, né? E no Brasil não é diferente do restante do mundo. Eu costumo dizer que nós temos, assim, três sistemas, né? Que eu falo que são um sistema de dominação, né? Porque a discriminação também não deixa de ser uma forma de você querer dominar, né? Estar acima do outro, ser diferente superior. Do outro, ser superior ao, uhum, outro, né? Então, eu tenho o hábito de dizer que são três, eu considero, assim, três sistemas de dominações mundial. Um dele é o racismo, que o racismo não é só no Brasil que existe no mundo, né? E você observa aí a maior parte das nossas guerras, que tem cunho religioso, mas também tem cunho étnico no fundo. Então, são sistemas universais de dominação. E o racismo opera dessa forma mesmo, dizer que um é superior ao outro, né? Em função da cor de pele, tipo de cabelo, enfim. Ele trabalha um pouco sobre essa ótica. Um segundo sistema, que eu falo que é o sexismo patriarcal. O que a gente quer dizer com isso? Essa maneira em que nós somos educadas, né? Os comportamentos dito masculinos e os comportamentos dito femininos, né? Então a gente sabe perfeitamente que tem uma divisão sexual do trabalho, né? Tem trabalhos que é para o homem, tem trabalho que é para a mulher. Ao mesmo tempo, nós temos também no Brasil a divisão racial do trabalho. Muitos entendem na nossa sociedade que alguns trabalhos são para branco, outros trabalhos são para negros, outros são para orientais, enfim, existe essa linha de pensamento. E o terceiro sistema que eu tenho o hábito de falar, que é o próprio capital, o próprio capitalismo, né? Que tenta transformar tudo em mercado. né? A saúde vira mercadoria, as pessoas, enfim, tudo, antes de pensar o ser humano, de pensar essa coisa da humanidade, você pensa o dinheiro, né? O sistema econômico e financeiro. E que isso afeta diretamente a vida das pessoas. O Ministério da Saúde implantou em 2003, era o programa, chamava PCRI a sigla, né? Que era o Programa de Combate ao Racismo Institucional, que hoje também nós já conseguimos diagnosticar que não só dentro dos serviços públicos, no lugar de atendimento público, mas também nos setores privados, as pessoas chegam normalmente para ser atendidas num determinado espaço, né, público, e infelizmente elas são tratadas de maneiras diferentes, né, de acordo com o tipo de roupa que ela está vestindo, como eu já disse, a cor da sua pele, a sua orientação sexual, se é homem, se é mulher, se é travesti, se, né, se é homossexual. Então, enfim, tem um tratamento diferenciado em função, dá para as pessoas. E não é só o tratamento, né? Tem a questão do tratamento diferenciado, tem um segundo elemento que é a oportunidade diferenciada também para essas pessoas. Então, em função da sua cor de pele, seu tipo de cabelo, você tem um tratamento diferenciado, uma oportunidade diferenciada e você também tem uma condições de vida diferenciada. Então, você acaba acumulando, são um acúmulo de desigualdade que faz com que você também tenha uma condições de vida mais desfavorável. E essa discriminação, que a gente chama de discriminação institucional, que é quando você chega em determinado ambiente para poder ser atendido, isso também causa muito, casa mal a saúde, né? Então, o próprio Ministério, a Organização Mundial de Saúde, o OPAS, vários organismos internacionais que trabalham com a saúde, conseguiram também, através do estudo junto conosco, comprovar, né, que a discriminação faz mal à saúde e que muitas pessoas que sofreram um ato de discriminação acabam tendo vários danos psicológico, emocional, né, pessoas que de fato adoeceram, que perderam o emprego em função de uma discriminação sofrida. Nós estamos no terceiro milênio, tem bastante leis que protegem, né, a discriminação contra a mulher, a discriminação racial, a discriminação por orientação sexual, se você tem algum tipo de deficiência, né, as pessoas com deficiência, seja ela qual for. Então tem várias leis que protegem. Mas uma coisa é você ter a lei, né? Outra coisa é você poder de fato usufruir dessa lei. Então se as pessoas também não têm conhecimento, muitas vezes ela sofre uma discriminação, mas ela não sabe nem como fazer, nem como recorrer, né? Então acho que essa coisa da informação é fundamental. Então no caso constatada de discriminação, se a pessoa se sentiu discriminada, agredida, um dos primeiros passos é buscar fazer um boletim de ocorrência, né? Isso a pessoa tem 5 meses, na verdade, para fazer. Ela pode ter sofrido uma discriminação, ter percebido ou não essa discriminação, ou ela pode ser detectada depois, quando a pessoa tem um tipo de atendimento, ela foi discriminada, ela não percebeu o direito que foi discriminada, mas ela pode depois estar num grupo conversando, não precisa ser um grupo terapêutico, mas um grupo qualquer, ou com amigos, e alguém dizer para ela, isso é discriminação. Isso não significa que ela não possa mais tentar fazer um boletim de ocorrência. Ela pode sim, ela tem 5 meses para ir até uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. A gente sabe que os boletins de ocorrência, muitas vezes, você encontra dificuldade. A pessoa fala, ah, mas eu fui discriminada racialmente. Chega lá, o delegado, muitas vezes, quer fazer um boletim de ofensa moral, né? Então, a gente tem essas dificuldades ainda, mas é necessário fazer um boletim de ocorrência. Feito esse boletim de ocorrência, nós temos muitos organismos, não só os organismos voltados para os direitos humanos, mas os organismos que acolhem qualquer outras demanda. E aqui na cidade de Campinas a gente tem o SOS Discriminação. O SOS Discriminação funciona atualmente junto com o PROCON, né? Então esse SOS Discriminação, ele acata qualquer denúncia, qualquer discriminação. Se a pessoa, em vez de ir na delegacia, quiser ir primeiro buscar esse serviço, pode ir lá no PROCON, solicita que quer falar com o pessoal do SOS Discriminação e narra, né, o que aconteceu, e aí eles orientam quais os procedimentos que tem que ser tomados, né? Mas a gente tem o CEAMO também, que faz o atendimento mais voltado para as mulheres, né? O CEAMO fica na Glicério. Puxa, que feio isso. Seu número do CEAMO. Mas é um tipo de serviço que você pode pegar no 156 e que faz esse atendimento às mulheres vítimas de violência, jovens, etc. Então, a cidade de Campinas, ela tem vários instrumentos que pode proteger a pessoa contra qualquer forma de discriminação. Então, a minha orientação é que as pessoas vá primeiro no PROCON e procure o SOS Discriminação. E, a partir daí, né, eles te encaminham para serviço. Eles aqui vão orientando. Que aqui em Campinas nós temos a Coordenadoria da Mulher, tem a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, a Coordenadoria da Juventude, tem do idoso. Então, tem vários serviços voltados para essa questão, né? Então, procura primeiro o SOS e aí ele dá os respectivos encaminhamentos. Cleusa, você está trazendo importantíssimas informações para a gente, para os nossos ouvintes. E a gente vai voltar a falar disso. A gente só vai fazer uma pequena pausa e já já a gente volta. Obrigada. Olha o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Olha o trem. Vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon. Já é bem, fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem. É o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem tá chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Olha o trem. Olha o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Olha que céu, é um céu carregado, rajado e suspenso no ar. É o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Olha o mal, vem de braços e abraços, vão bem no romance astral. Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon. Já é bem, fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem. Olha o mal, vem de braços e abraços, vão bem no romance astral. Para falar mais sobre a saúde da população negra, o programa Carta no Ar dessa semana traz Cleusa Aparecida da Silva. Ela que é integrante do Comitê Técnico de Saúde da População Negra. E a gente estava falando anteriormente sobre algumas diferenças que se tem de agravos, de doenças entre a população negra, a população branca. Então, a Cleusa estava contando isso para a gente. E aí, Cleusa, eu queria saber de você com relação à mortalidade materna entre mulheres brancas e negras gestantes. Qual que é a diferença? Existe alguma diferença, algum dado que você possa trazer para a gente? Sim, existe uma diferença, né, que não é só diagnosticada por nós, enquanto movimento, né, mas também pelo próprio IBGE, né, então o Estado Brasileiro IBGE, que é o Instituto Brasileiro, né, de Geografia, que faz pesquisa, o próprio IPEA, então tem órgãos, né, institucionais, né, do Estado Brasileiro, que confirma essas pesquisas, o próprio Ministério da Saúde, Saúde. E existe também dados diagnósticos de centros renomados de pesquisa no Brasil, da própria universidade. O que eles explicitam? Que existe um tratamento diferenciado para a mulher branca gestante e para a mulher negra gestante. Por quê? Esse tratamento diferenciado é que o Ministério da Saúde está denominando de racismo institucional, né? Que esse programa de combate ao racismo institucional em 2003 foi criado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, para capacitar os profissionais para que eles dêem o mesmo tipo de tratamento para as pessoas, independente da cor da sua pele, tipo de cabelo, deficiência, enfim, tudo isso. Porém, no caso da mortalidade materna, nós conseguimos diagnosticar, então, as mulheres, na verdade, né, as mulheres brancas, elas têm de 6 a 9 atendimento pré-natal. As mulheres negras têm de 4 a 6 no máximo pré-natal. Outra coisa que foi diagnosticado é que no ato do parto, né, nas mulheres negras dão uma dose menor, né, de anestésico, alegando que as mulheres negras têm mais resistência, mais tolerância à dor. Essa coisa de ter mais resistência, mais tolerância à dor está no cenário, de fato, do racismo institucional. Somos todos humanos, existe uma única raça que é a raça humana, isso está provado cientificamente, né? Para dizer que a raça branca, a raça negra, amarela, as diferentes raças que nós falamos, primeiro, isso que não existe, né? Isso foi criado justamente para dominar. E porque para dizer que existe raça branca, raça negra, a gente tinha que ter na nossa carreirinha lá, genética de DNA, pelo menos um 15% de diferença, e não chega a 0,02. Então, não caracteriza uma outra raça. O que caracteriza é que nós nascemos em espaços diferentes do nosso continente, de acordo com a região em que você nasceu. Tem um tipo de clima, de temperatura, porque a nossa pele, o nosso estereótipo, a nossa pele nada mais é do que um mecanismo de defesa. E, né, então, as áreas mais quentes, por exemplo, você pega a própria região da África, você tinha que ter uma pele com a maior pigmentação, né, para evitar aquilo que nós sabemos hoje, que é a ação dos raios solares, tem um câncer de pele. E um cabelo também, que era todo como se fosse uma molinha, ele é muito fininho, que nem algodão, e ele se arma como se fosse para montar um sombreiro para proteger, né? E, logicamente, os nariz mais alargados em função daquela região quente. Quem nasce numa região fria, tipo na Europa, onde tem muito frio, precisa de uma baixa pigmentação de pele, então a pele tem que ser bem clarinha para o pouco sol existente que tem lá, ela poder absorver, né? E também proteger seu organismo. Logicamente, um cabelo que a gente fala que é liso, mas não é, ao contrário, ele é duro, ele é pesado, por isso que ele fica retinho, né? Quando cai a neve, por exemplo, a neve cai em cima da cabeça da pessoa, escorre pelo cabelo, então não fica no corpo dela para não morrer congelada. Ao mesmo tempo é o nariz mais afiladinho, para entrar uma quantidade menor de ar, de oxigênio e não congelar os seus órgãos internos, né? Então a natureza é sábia, né? Mas as pessoas, o ser humano conseguiu transformar essas diferenças, né, em racismo, em sexismo, em vários em outros... Guerra de, né, poder. Em guerra, em guerras de poder. Mas são coisas que biologicamente naturais, né, do nosso planeta. De modo geral. Então, voltando à questão da mortalidade materna, só para concluir esse assunto, então, esses dados foram comprovados e nós temos trabalhado muito, já que o índice é muito grande de mortalidade materna, infelizmente, ainda no Brasil. E as mulheres mais afetadas com a mortalidade materna são as mulheres negras, isso é comprovado cientificamente. Então, quando a gente estabelece dentro do SUS, nos municípios, uma meta para reduzir essa mortalidade, nós, enquanto movimento, tem dito, né, no nossos conselhos, municipal, estadual e nacional de saúde, que tem que ter meta diferenciada. Se a gente tem uma meta de 50% para as mulheres de um modo geral, né, a meta para as mulheres negras tem que ser de 75%, 70% e pouco, tem que ser uma meta maior para poder reduzir aonde de fato está centrada a mortalidade. Então, essa questão, outro exemplo que eu gostaria de dar, saindo da mortalidade, mas pegando uma das patologias que também tem maior incidência na população negra, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme, ela tem uma incidência maior na população negra e aqui no Brasil, você encontra ela misturada. Você pega as pessoas que tem o gene da anemia falciforme e tem o gene da anemia talassêmica, né, que tem maior incidência na população italiana. Então, o nosso cruzamento, né, interétnico, interracial, sei lá, desde o nome que queira dar, ele é tão grande que você pega, na verdade, os dois genes na mesma pessoa, né? Em função dessas misturas nossas. E é uma doença, né? Anemia falciforme, ela não tem cura, né? Ela tem tratamento, até então não tem cura, assim como a talassemia também não. E aqui em Campinas tem a Unicamp, que faz tratamento, tem o Papo Boldrini. Mas o que acontece no cotidiano do SUS? Quando a mãe chega com uma criança em qualquer unidade de saúde e ela fala que a criança tem anemia falciforme, ninguém quer pôr a mão na criança. Por quê? Por desconhecimento, né? O desconhecimento também gera, né, gera preconceito, gera, então a pessoa não sabe como, tem medo de, não precisa ter medo de pôr a mão uma criança como qualquer uma outra e outra. Essa deficiência que ela tem, tanto que a gente queria caracterizar também a anemia falciforme, colocá-la dentro do leque das deficiências, isso é, das pessoas com deficiência, porque ela causa uma certa deficiência, mas ela é invisível. Né? Como ela está na corrente sanguínea, na verdade é uma célula, né? A hemácia ali do que está dentro do nosso sangue, uma célulazinha, que ela recebe o oxigênio, mas ela perde muito rapidamente ele. Então ela é redondinha, como ela perde oxigênio, ela fica com o formato de uma lua. Por isso que fala falciforme. Então, e o que ela causa na pessoa? Ela causa muitas dores muscular na junta, cansaço, palidez, náusea. Ela causa uma série de distúrbios. Hoje, as pessoas conseguem viver mais com anemia falciforme. Você pega pessoas com 50, 60 anos até que tem anemia falciforme. Mas essa não foi sempre a nossa realidade. Primeiro, as pessoas não chegavam há 3 décadas, né? Com a questão da anemia falciforme. Então, tem tratamento, não tem cura, mas precisa de um acompanhamento para o resto da vida. Então, como muitos profissionais que estão nas nossas unidades de saúde, muitas vezes não têm conhecimento dessas doenças que eles consideram mais raras, mas não são tão raras, à medida que o Brasil tem mais de 50% de afrodescendentes, e, né, e hoje também nós sabemos que esse mais de 50% usa 87% do Sistema Único de Saúde. Então, os maiores usuários do Sistema Único de Saúde são, de fato, os afrodescendentes. Então, eles não têm o conhecimento e até assim, por medo, por preconceito, acabam não tocando essa criança. Então, a mãe fica em pânico, né? Aí sofre a mãe, sofre a criança, que fica rodando várias unidades, não consegue o atendimento. Aí tem que ir para a Unicamp aguardar o Boldrini ou coisa do gênero. Então, aqui em Campinas, nós conseguimos fazer o quê com a questão da anemia falciforme? Desde 1989, nós conseguimos fazer com que, em todas as maternidades de Campinas, tem uma lei municipal, que quando a criança nasce, que isso pode ser detectado ao nascimento. Né? Tem algum exame? Então, é aquela coletinha das gotinhas, né? Então, como você colhe a gotinha de sangue da criança, para você fazer vários exames, tem qualquer coisa na tireoide. Então, você colhe, na verdade, uma gotinha de sangue. Uma, por que não colhe uma gotinha a mais, ver se tem anemia falciforme? Então, nós conseguimos incluir nesse pacote. Então, quando as crianças nascem na cidade de Campinas, ele já colhe o sangue para fazer esses 3 tipos de diagnóstico. Então, a anemia falciforme está inclusa. Então, ao nascer, a gente já sabe o que aquela criança tem, portanto, já faz o encaminhamento. Ou se ela tem anemia ou traço. Porque para ela ter anemia, o pai e a mãe, ou os dois têm que ter o traço, ou um tem a anemia, o outro tem o traço, ou vice-versa. Mas é só diagnosticada ao nascer? Ela não pode adquirir depois, mais tarde? Não. Essa doença é realmente quando a criança nasce? Ela é genética. Certo. Né? Então, para a criança nascer com anemia falciforme, o pai ou a mãe tem que ter anemia. Certo. Se nenhum dos dois não tem anemia, mas tem traço falcêmico, o pai e a mãe, então ele pode ter uma criança falcêmica, né? Então, é a única forma, não tem um outro, ele não se contamina, não pega depois. De fato, é coisa de sangue, é genético, então a pessoa já nasce com essa herança genética e tem que ser tratada. E quanto mais cedo você descobre, melhor. Claro. Né? Porque nós temos na rede, morreu um amigo nosso, dentro do Mário Gatti, há uns anos atrás, com anemia falciforme, foi descobrir anemia falciforme aos 35 anos. E é pra descobrir logo que nasce. É, mas ele sofreu a vida toda com dores, fez todos os tipos de tratamento, logicamente errado. Né? E só foi conseguir, interessante que ele acaba descobrindo até por conta de um seminário que nós realizamos. Nós realizamos o primeiro seminário sobre saúde da população negra em 2001. E ele assistiu? Né? Aí ele assistiu, resolveu fazer um teste, já que ele tinha os sintomas do qual nós falávamos, aí que descobriu. Tanto que nós fizemos depois uma pesquisa no próprio Mário Gatti, fizemos em todos que queriam fazer, né? Pra ver a questão da anemia falciforme. E o mais interessante ainda, que em 2001 a gente solta o material de divulgação e vem uns africanos, angolanos, uns moçambicanos que estavam estudando na Unicamp, viu o material de divulgação e vieram para o nosso seminário. E deste nosso seminário, eu fico até arrepiada quando falo, 2 casais, inclusive ele é médico, ela também, descobriram que eram falcêmicos aqui no Brasil. Com quantos anos? Ela estava com 37 e ele com 39, acho que é 2 anos de diferença. Nossa, descobriram no Brasil e nunca tinham ouvido falar em seu país, lá na Angola, sobre anemia falciforme. E aí, com certeza, começaram o tratamento. E alguns deles estão aqui pelo Brasil. Aí quando a gente faz qualquer evento ou evento internacional, eles dão um jeitinho de ir, de participar, de contribuir. Que bacana. Então, o que é informação, muito, né? Informação é super importante. É tudo, né? Informação também é poder, né? Ô Cleusa, a gente estava falando um pouquinho sobre o que fazer quando a pessoa for vítima de racismo. Uhum. Eu queria que você contasse pra gente, você tem algum exemplo prático, alguma situação que aconteceu, que você se lembra, pra contar pra gente e retomar, assim, quem procurar, como fazer, porque muitas vezes a pessoa fica tão nervosa, tão sem chateada, dúvida, que ela não sabe a quem recorrer. É. Ela tem até vergonha de contar isso pra alguém, né? Sem dúvida. E guarda pra ela mesma, que causa, com certeza, problemas de saúde. Sim. Né? Então, eu queria que você retomasse esse assunto, se você tiver alguma história pra contar, verídica. É um caso bem recente nosso aqui de Campinas, né? Que aconteceu no Extra, no supermercado. Que é um menino, na verdade, de 12 anos. Um menino negro, né? Foi até o mercado comprar alguma coisa para a mãe, parece que era um alimento, acho que era carne, não lembro exatamente. E dentro do supermercado, assim, quando ele está saindo, ele é abordado com segurança e até mesmo espancado, né? E quando nós fomos apurar, ver de fato o que tinha acontecido, ele tinha sido, na verdade, pego pelo segurança e até mesmo espancado pela cor da sua pele, né? Ah, vem esses negros aqui pedir, mexer, querer roubar. Essa foi a justificativa. Foi a justificativa, né? Aí, logicamente, num caso como esse, é lógico que a gente responsabiliza, logicamente, a pessoa, né, que efetuou o ato discriminatório, mas a orientação é responsabilizar a empresa que contratou aquele profissional. Porque, né, esse profissional tem que estar devidamente justamente, capacitado. Justamente. Então, por exemplo, se uma cadeia qualquer de mercado, qualquer loja, qualquer, que seja um barzinho de esquina, né, contratou um determinado funcionário, ou a própria família faz o atendimento, ela sabe que ela tem que dar o tratamento igualitário para todas e todos, sem exceção. Né? Então, se alguém ali dá um tratamento diferenciado para qualquer tipo de pessoa, o responsável é o dono daquela empresa, seja média, pequena, micro, né? Ele é o responsável, porque ele tem também que orientar seus profissionais para fazer esse tipo de atendimento. Então, está sendo movida uma ação contra o Extra nesse sentido. E um dos exemplos que eu quero dar aqui é bastante ilustrativo, e que nós, porque eu, Cleusa Aparecida da Silva, sou, logicamente, da Prefeitura Municipal de Campinas já há 28 anos, aliás, sou uma profissional de saúde fora da área. Né? Eu era do laboratório do Instituto Adolfo Lutz, que hoje é o laboratório municipal. Mas nós movemos um processo recentemente. Fora do espaço da prefeitura, eu faço parte de uma ONG que chama Casa Laudelina de Campos Melo, Organização da Mulher Negra. E desta organização, a gente coordena uma rede nacional de ONGs de mulheres negras. Isso é, tem 5 organizações que coordenam a rede, né? É a Casa Laudelina aqui de Campinas, o Instituto Guelé 10 da Mulher Negra em São Paulo, Crioula no Rio de Janeiro, a CEMU em Porto Alegre e Bamedelina na Paraíba. Então, essas 5 organizações coordenam essa rede. E aí, a Devassa, que é aquela cerveja, lançou uma campanha. A primeira campanha que ela lançou da Devassa era uma mulher negra, né? Que eles punham numa bandeja, num prato, a mulher dançando, se insinuando, né? Como se fosse assim, um produto a ser consumido para comer, né? Era servido na mesa e tal. Aí nós foi uma afronta, né? Para todas as mulheres de modo geral, em particular para as mulheres negras, mesmo porque os meios de comunicação evitam colocar negros, índios, japoneses, né? Nos comerciais, enfim, né? Existe um determinado desenho, um estereótipo que a televisão brasileira gosta. E tem uns que eles não gostam, que eles desprezam. Então, raramente colocam um negro ou uma negra, ou um japonês ou um índio numa propaganda. E quando coloca reforçando o preconceito e discriminação, então nós fomos para cima, né, da Devassa, da empresa, e entramos com vários processos na justiça. E ganhamos o processo, né? Então teve uma audiência em São Paulo e eles chamaram a gente para fazer um acordo, né? E reconheceram, uns reconheceram, outros não se esquivaram no dia lá da discussão com todas as autoridades presentes na audiência pública, e nós acabamos fazendo um acordo. Qual que é o acordo? O acordo é que a Devassa, né, a empresa, vai dar cursos de formação, de capacitação, dê o nome que queira, né, para todos os profissionais das suas empresas no Brasil. Então vai ter 2 seminários nacional, um mais aqui para o Sul-Sudeste, que pode ser em São Paulo, e um para o Nordeste, onde vai estar todas as pessoas da empresa fazendo esses cursos, né, e tentando enxergar melhor essa coisa da diversidade no Brasil e de respeitar as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem caminhos. Hoje nós temos muitos instrumentos de proteção. É que muitas vezes as pessoas não sabem como acionar, aonde procurar, né? Então, no caso de Campinas, Campinas, eu já falei que aqui qualquer tipo de discriminação, o primeiro passo, que eu acho que é o serviço mais próximo e mais rápido que nós temos, que está dentro do PROCON, que é o SOS Discriminação. E depois do SOS, como eu disse, tem as coordenadorias, né, que tratam de diferentes assuntos, da mulher, da juventude, de promoção da igualdade racial. Mas eles podem ser, as pessoas podem ser orientadas lá mesmo no SOS? Isso, no SOS eles já orientam. E elas têm que fazer o BO antes ou depois? Pode ser depois, se ela não quiser fazer o boletim, ela vai lá primeiro, conversa, pega todas as orientações. Inclusive, é obrigatório mesmo fazer o boletim, que não tem uma obrigatoriedade. É um tipo pra gente se calçar também, né? Mas se a pessoa, antes de ir na delegacia, quiser ir no SOS, eu recomendo que vá primeiro no SOS e depois, então, tome as medidas cabíveis. Mas que nós temos hoje vários instrumentos de proteção. E esses instrumentos de proteção gira, assim, né, a penalidade. Tem tanto penalidade do ponto de vista de cadeia, tipo assim, racismo é crime no Brasil. Então, tem prisão para isso. Aquilo que não é caracterizado como crime, isso é, é crime de qualquer forma, mas é um, né, essa coisa de falar crime menor, crime maior, é horrível isso, né? crime é crime, né? Mas existe também indenizações, né? Depende do dano, dano moral, emocional, psicológico e tal. Então tem também formas diferentes de indenizar aquela pessoa, né? Muitas vezes para que ela possa tratar o seu atendimento psicológico, para que ela possa contratar o seu atendimento jurídico, muitas vezes exige isso. Então, cada tipo de denúncia tem um tipo de penalidade. Uma coisa é fato, né? As pessoas não têm que sentir vergonhas, não têm que guardar isso para si, é um direito delas, né? E tem que ir atrás mesmo, né? Para poder defender os seus direitos, né? Agora, Cleusa, por que 2011 é o ano internacional dos afrodescendentes? Então, essa questão dos afrodescendentes, eu tenho o hábito de dizer assim, que infelizmente o escravismo faz parte da história da humanidade. Infelizmente. Agora, esse escravismo negro contemporâneo, né, que aconteceu nos últimos mais de 5 séculos atrás, ele já é um tipo de escravismo diferente. Por que ele é diferente? Porque alguns seres humanos pararam nesse momento, né, ali na região, na Europa. Eles precisavam primeiramente do quê? De terras para plantio. Eles, né, tinham uma quantidade de terra muito pequena em toda a Europa. E, ao mesmo tempo, eles precisavam de uma mão de obra especializada na época. O que era mão de obra especializada? Quem tinha conhecimento da agricultura, da pecuária. E o continente africano estava na extração do ferro, já do metal, né? Então, eles pensaram, na verdade, né? Já tinham conhecimento das Américas, em particular do Brasil. Essa coisa que Pedro Álvares Cabral descobriu é a historinha, né? Para brasileiro, quando a gente sai fora do Brasil, a gente passa até vergonha quando fala isso. Porque as pessoas sabem mais da nossa história do que nós mesmos. Impressionante isso, né? Então eles pensaram, na verdade. Então, eles foram até o continente africano, não por desconhecimento, não chegaram nas Américas porque o navio perdeu o rumo, né? Eles sabiam que essa população tinha esse conhecimento, sabia que nessa região nós tínhamos terras férteis, portanto foram lá e fizeram esse tráfico, né, transoceânico, né? E esse tráfico transoceânico, ele é considerado hoje como crime de leso à humanidade. Como? Crime de lesa à humanidade. Então, crime que lesa à humanidade, ele tem que ser reparado. Isso é, o Estado tem que pagar, né? Vamos pegar a questão dos judeus, né? Eles foram reparados, receberam indenização, etc, etc. A mesma coisa os índios americanos, né? O próprio processo de escravização americana, quando teve a libertação da escravatura nos Estados Unidos, eles deram um lote e uma mula. Né? Aqui não teve libertação, na verdade, jogou todo mundo à marginalidade, porque ninguém foi indenizado, ninguém teve nenhum tipo de reparo até hoje. Logicamente, se não tivesse tido esse tráfico transoceânico, o Brasil não seria o que é hoje, nem o restante do mundo, e nem mesmo a África, né? Que com certeza esses 12 bilhões de africanos e africanas que foram tirados do continente fez uma falta muito grande também, né, para o desenvolvimento daquela nação. Então, como ele é considerado um crime de lesa humanidade, ele tem que ser reparado, e a ONU, então, estabelece que esse ano de 2011 é o Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes. Então, todos os afrodescendentes distribuídos pelo mundo, esse ano é um ano onde o pessoal quer demarcar, não só pela questão da reparação, mas também para que tenha políticas públicas que voltada para promover essas populações. Porque se você pega no mundo todo, eles se encontram numa situação de marginalidade e com um tratamento desigual muito grande. Então, é para o mundo, né, aqueles que são ligados à ONU, para que possa, de fato, ter políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial. Certo. E o dia 27 de outubro, ele é comemorado a Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra. Queria saber, assim, quais são as atividades que Campinas vai realizar, o que vocês estão pretendendo? Esse dia 27 de outubro, nós tiramos ele já faz uns 6 anos, mais ou menos. A gente estava ainda acabando de constituir o conceito, né, Saúde da População Negra, e várias redes nacionais, que a gente tem a rede Lai Lai, a Pejo, que é uma rede que trabalha com a questão da AIDS e a população negra. Nós temos a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileira e Saúde, então tem várias redes nacionais. Nós tiramos o dia 27 como um dia de um marco nacional, onde a gente faça várias atividades no Brasil. Então, está sendo desenvolvido no Brasil todo, na cidade de Campinas, vamos estar fazendo o 3º Seminário Municipal sobre Saúde da População Negra. Vai ser na Câmara Municipal de Campinas, que fica ali na Ponte Preta, das 9 às 13h30. É aberto ao público, ele é voltado, logicamente, para a nossa rede municipal de saúde, mas aberto ao público, conselheiros, usuários, qualquer pessoa pode participar do seminário, e ele tem o objetivo de informar as pessoas sobre essas novas tecnologias, essas novas descobertas, né? Então, capacitar, qualificar os nossos trabalhadores em saúde, gestores e toda a sociedade para compreender melhor essas novas, né, esses novos conhecimentos e poder dar um tratamento mais humanizado, de fato, que seja integral e que a gente tenha, de fato, equidade, né, que tenha tratamento igual para todas e todos. E quem participa desse seminário, Cleusa? Além da população, de ser aberto para a população? Então, desse seminário, né, participa todos, vai ver, 2 representantes por cada unidade de saúde, né? Que não dá também para fechar as unidades se for fazer o curso. Então, a princípio, ele começa com 2 representantes por unidade de saúde. Os conselheiros, não só municipal de saúde, local, etc. Prestadores de serviço, alguns já confirmaram que vão participar. Sociedade civil organizada, várias ONGs, também estão confirmando presença no seminário. Então, é um seminário aberto, ele tem esse objetivo. Essa portaria 992, ela está na página do Ministério da Saúde. Quem quiser ter conhecimento sobre ela, né? Lá ele fala do papel do gestor federal, do gestor estadual, do gestor municipal. Campinas, um pouquinho atrasada, né? Que o último seminário nosso foi em 2013, então teve uma certa descontinuidade, mas nós estamos retomando e com bastante disposição. Acho que a gente faz seminário, que é o pontapé inicial, e depois começa, na verdade, os cursos, né, de formação, de capacitação, por regiões, né? Aí nós vamos pegar depois a região noroeste, assim por diante, que para poder aprofundar um pouco mais, né? Perfeito. Cleusa, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui, que eu acredito que foi uma aula de cultura para todos nós. Obrigado. Né? E perguntar se você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Eu gostaria de deixar, sim. Eu sou uma pessoa muito otimista. Até demais. Isso é bom, todos nós devíamos ser, né? Eu sou muito otimista, eu sempre acho que vai melhorar e acredito nisso. Eu não acho que é o fim dos tempos, né? Eu acho que dias melhores virão nas mais diferentes áreas, assim. Então, e ter um pouco de paciência, essa coisa da dedicação, essa coisa também da gente... A gente tem que se amar, né? Amar nós, amar todas as pessoas. Então, o que eu queria deixar para os ouvintes é ter sempre um pensamento positivo, né? Essa coisa da fé, eu sei que ela é muito diversa, cada um crê em alguma coisa ou em muitas coisas simultâneas, mas eu acho que é fundamental essa coisa da fé, né, ou essa coisa de crer, né, de ser crente. Crente não é só você estar numa determinada religião, né, mas de você acreditar. Então essa coisa de ser crente, de crer em alguma coisa, eu acho que é um elemento fundamental. E a gente não se poupar de amor para nós mesmos, à medida que a gente pensa no amor, do amor para nós mesmos, né, muito menos se abraçando nós mesmos, nós próprios, né, a gente também consegue passar isso para as pessoas. Né? E eu acho que o amor, um carinho, um toque, um afeto, é tudo de bom na vida, né? Essas pessoas talvez se tocassem mais, embora fora do Brasil o pessoal tenha medo de nós por conta disso, acho que a gente se toca muito, né? Que brasileiro é muito acolhedor. Eu sei que a gente tem umas amigas, inclusive a Angela Davis, né, que é uma pessoa famosa nos Estados Unidos, da luta de enfrentamento ao racismo, foi candidata a presidente do Brasil lá. Então ela vem pra cá, ela fala assim: ai, vocês têm um abraço mais gostoso do mundo, né? Porque aqui no Brasil a gente abraça de corpo inteiro, né? Isso e, é bom. E fora daqui, não, as pessoas mal sequer se tocam, tem, né? Medo, tem um, né, medo, né? É. De contaminar, sei lá o quê, essa coisa de beijinhos, acho caos. E a gente adora aqui, eu pelo menos adoro abraçar, beijar, pegar, tocar, eu acho que é maravilhoso isso. Então, eu desejo uma excelente semana para todo mundo, convido as pessoas, se puderem participar do seminário, quinta-feira agora, dia 27, na Câmara Municipal de Campinas, e que a gente está aberta aí para conversar, discutir, fazer trabalho junto. Obrigada pela oportunidade. Que ótima mensagem essa, hein? Muito obrigada, viu, Cleusa? Valeu, querida. Vocês ouviram o programa Carta no Ar. Neste programa a gente ouve música e fala sobre saúde pública. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Muita saúde a todos e até o próximo Carta no Ar. De cimento encaixa palavra por palavra. Tornei-me perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras. Acordo e o poema todo se esfarrapa. Fiapo por fiapo. Acordo, o prédio, pedra e caos voaça como um leve papel solto a mercê do vento. E evola-se cinza de um corpo esvaído de qualquer sentido. Acordo, o poema miragem se desfaz, desconstruído, como se nunca houvera sido. Acordo, os olhos chumbados pelo mingau das almas e os ouvidos. Metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros, sumidos no sorvedor. Não deve limpar grande coisa, permanecer à espreita, no topo fantasma da torre de vigia. Nem a simulação de se afundar no sono, nem deveras, pois a questão chave é sob que máscara retornará o recalcado, sob que máscara retornará, sob que máscara. Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. Do meu coração, oh, oh, oh, Charlie. mostrar. Torcida do Flamengo, pois igual não tem.